Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos à 63ª edição do Nerdrops. Comigo estão o senhor Carlos Vivacqua e Johnny Miopia. Olá! E aí, galera? Eu sou o Carlos Vivacqua. E eu sou o Miopia. Beleza, e até então estamos com o Polar. Tá acordado ainda, Polar? Eu tô, os psicotrópicos ainda não fizeram efeitos. Ah, beleza. Então temos mais meia hora de cast com o Alan. Então vamos para os nossos e-mails. E-mails. Nerd Mail. Bom, e vamos para mais uma leitura de e-mails aqui no Nerd Drops. Comigo está bem distante, mas ao mesmo tempo bem perto, Rodrigo do Quarto Sinistro. Diga lá. Aê! Como sempre, salvando a leitura de e-mails num tédio total. Aê! E colocando a sua dose etílica no lugar certo, logo na leitura de e-mails, né? Fazer o quê, né? Então, pra ir bem rapidinho, nossos recados de sempre, Rádio Animix, todas as terça-feiras, 16 horas, sua dose certa de nerdice com Nerd Drops lá, sem mencionar também que tem a sua cota boa aí de cultura japonesa com música, anime e mangá. Confira lá, radioanimix.com.br. A promoção que está circulando também aqui, como todos sabem, é da Taverna do Ogro Encantado, que está sorteando aqui uma edição Red Knocker do Batman, que é um Batman cabeçudo lá para os lados da Terra do Senhor Sinistro. Porra. Isso ficou muito estranho, cara. Só seguir o Twitter da loja da Taverna, que é o @tavernaogro, mais o @nerdrops. E, cara, depois do ouvinte 500 lá listado, pô, com certeza todo mundo vai estar concorrendo automaticamente a esta figura de ação que vocês não acham por menos de R$100 nas lojas aí. É osso, rapaz. Aproveite. Se quiser, e também se quiser, segue o Quarto Sinistro aí, você não vai ganhar porra nenhuma. Você vai ganhar algumas risadas, porque todo dia ele tá colocando conteúdo inútil, mas interessante ao mesmo tempo no Twitter. Eu não esqueço ainda, a gente mencionou no último cast, velho, um tweet seu lá, cara, que foi o todo mundo pulando pelado de paraquedas, velho. Bagulho balançando lá. Bom, é isso aí. Então vamos direto pros nossos e-mails, que o tempo é curto. O primeiro e-mail aqui é de um quase charameu, Olivier Merkendorf Collin. Caraca, tu é daqui mesmo, rapaz? Eu tenho 32 anos e moro em Búzios, Rio de Janeiro. Aí ele manda aqui, belezinha? Apesar de conhecer o cast há mais ou menos um ano, eu estou comentando a primeira vez por dois motivos. Primeiro, queria deixar a minha experiência de comprar na loja Taverna do Ogro, olha lá, a gente não pagou, tá? Na loja da Taverna do Ogro Encantado online, e tem que parabenizar os caras, pois a loja é super profissa e barateira. Reforçando, não pagamos nada. A segunda coisa é elogiar pelos casts, sim, por todos, pois eu gravei e editei um podcast, Descolados Cast número 1, e estou tentando gravar uma segunda edição sobre zumbis. E é muito complicado mesmo, juntar a galera, os problemas técnicos, a edição, que, nossa, dá um trabalho da p***. Por isso digo a todos os ouvintes que fiquem enchendo o saco por qualquer atraso no Nerdross, pois vocês não têm ideia do trabalho que dá. Bom, isso daí temos outro editor de podcast aqui, o Rodrigo também, né? O Rodrigo pode falar um pouco. Engraçado. O legal é que o pessoal de Girimundo Racionalizando me odeia, porque eu gravo, sei lá, 300 podcasts, mas nunca editei uma porra de podcast. Ah, bom. Então entrega aqui o figura, né? Então é muito fácil fazer podcast, né, Rodrigo? Pô, facinho. Bom, espero que algum dia eu consiga, e assim, vocês estão convidados caso estejam a fim de gravar um cast conosco. Bom, velho, como tu sabe, o grande problema de convidar podcasters é tempo. Eu sei que o Rodrigo tá livre. Ah, eu tô. Pagando sorvete, tá, tô dentro. O problema é derreter antes, né? É. Calor aí, tá uma... Filha da puta. E agora o e-mail do Ricardo Pascoal, 23 anos, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ei, boiola. Olá, pessoal. Pensei que só tinha achado tosca aquela galopada do Estado. Stallone, que corridinha mais vergonha alheia, né? Sou muito fã dos grandes brucutus do cinema, como o próprio Stallone, Schwarzenegger, entre outros. Os filmes como Comando para Matar, Rambo e Predador fizeram a minha infância, e Rock é um dos meus filmes preferidos. Mas acho que chega, né? Tá bom, chega. Ninguém mais aguenta ver sua lista. Após ver Mercenários, achei que tá na hora do nosso amigo Stallone parar de bancar o herói manco da terceira idade e fazer alguns papéis mais condizentes com ele. Quem sabe ficar mais na moita? Nossa, cara, isso aí... Que é isso? Ou só acorda coordenando a matança, ou seja, como diz lá o ditado. Coordenando a matança é foda, né? Não, você vai lá, ó. Leva uma bala aqui. Pega ponto 30. Pois é. Ou seja, como já diz o ditado, o velho morreu de seguro. Em seu trabalho de corridinhas ridículas, nosso amigo da periferia russa não fica pra trás ao fugir em desespero de um Transformer. Mas tenho que reconhecer que este fanfilme ficou muito bom, assim como alguns fanfilmes que têm saído nos últimos tempos, como o do Mortal Kombat, Half-Life, Modern Warfare. É, há quem diga que até aquele recente do Pokémon ficou... Olha, não, cara, eu vi essa porcaria dia desse. Eu tive uma... Sabe aquela criançada que teve um ataque epilético quando viu o desenho? Sei. Pronto, foi o meu caso. Caí babando aqui no chão. Coisa ruim. É, aquela vez foi porque disse que tinha alguma determinada frequência de luzes que aparecia no filme, né? Uhum. No filme animado, no caso. E muita gente passou mal na sessão. Mas eu garanto pra vocês, cara, que não precisa nem dessas luzes pra eu passar mal também. Ele continua aqui. Eu, como nunca gostei muito de Pokémon, achei uma tosqueira mesmo. É. No mais, ótimo trabalho, pessoal. Um abraço, mais sucesso. É isso aí. Valeu, Ricardo Pascoal, pelo e-mail. Bom, aqui quem manda também é o Daniel, direto de Foz do Iguaçu, Paraná, 22 anos. Olá, nerdropianos. Queria dizer primeiramente que vocês são fodidos. Olha lá, hein? Olha lá. E aquela típica bajulação que vocês estão acostumados. Mas neste e-mail aqui, que é um pouco sucinto, digamos assim, ele vem dar uma palhinha sobre a respeito... Capacidade de síntese é uma merda. Não, cara, mas o problema aqui é um dos mais graves que a gente tem no Brasil, que é a respeito de impostos sobre jogos e figuras de ação, que é mais ou menos o produto-alvo da galera aqui, né? Então ele vem aqui falar um pouco dos impostos supostamente abusivos aqui no Brasil. Então eu sei que vocês fazem um bom tempo esta campanha do jogo justo, mas eu queria dizer algumas coisas que são fantasiadas em relação a isso. Primeiro aqui ele fala que os impostos para importação por empresas, né, pessoas jurídicas, todo mundo que tem CNPJ e tal, é realmente complicada de entender, mas para pessoas físicas é exageradamente simples. São cobrados impostos não sobre o produto, e sim de toda a transação. Ou seja, você paga 60% de imposto sobre o transporte, sobre o produto e sobre o seguro obrigatório. E não pagam impostos de importação como impressos em português, aí livros, revistas e card games, como ele exemplifica aqui. Existem milhares de produtos com tributação especial. Remédios, produtos na área de saúde, algumas matérias-primas em falta no país e produtos de países que têm tratados específicos como o Brasil. Simplificando, claro. Agora, a proposta do jogo justo deixa os jogos com uma tributação especial. No caso aqui, ela deve entrar numa categoria, né, similar aos produtos relacionados à saúde. E sem motivo apenas pela demanda, o que vai na contramão do desenvolvimento, porque isso gera um precedente onde todas as empresas de entretenimento vão mergulhar, como fábricas de DVD e Blu-ray, que no caso, entre parênteses, comenta que são muito grandes em Manaus. Distribuidoras no Brasil podem fechar, olha lá, pelo simples motivo que é bem mais econômico para as empresas que não têm uma sede no Brasil, por milhares de questões, como salários, carga horárias, impostos de novo. Então eles vão produzir todo o produto fora do Brasil e apenas vende para nós, e a balança comercial desestabiliza, etc, etc. Aí ele sugere aqui, né, uma saída boa seria utilizada pela Blizzard, como StarCraft 2, o jogo, vendido a cerca de R$60. Preço justo, como ela conseguiu, primeiro grande parte da venda é via downloads. Downloads não tem tributação nenhuma sobre o produto, apenas tem que ter uma sede no Brasil. E as caixas com o jogo vendido no Brasil são em grande parte produzidos no Brasil, o que diminui o custo gigantescamente e ainda gera emprego, investimento no mercado interno e desenvolvimento em geral. Não pressione o governo, pressione as empresas de jogos, que viver sem pagar imposto em um país que não é a potência mundial é só ir morar no Paraguai. Lá é lindo. Grande parte do México também sofre do mesmo mal. O Brasil tem impostos elevados, mas impostos de importação são muitas vezes menores que nos Estados Unidos. Bom, desculpe qualquer absurdo gramatical, realmente tem muitos, mas deve ser pela pressa, pela extensão do e-mail. Mas defender algo sem entender acho complicado, apesar que eu falei, não é nem metade da discussão. Cara, eu acho assim, que pra galera que tá aí com essa questão do jogo justo, bem interessante. Então, quer dizer, não é somente por parte da tributação que a gente tem que pressionar. É que o pessoal gosta de transformar só o governo em monstro, né? Quando, na verdade, eles esquecem que as empresas mandam no governo. Então, vamos mudar o foco, né, pô? Realmente, eu acho a tributação aqui no país é alta, mas, cara, o culpado não é só o governo, né? Então, velho, tem que ficar esperto e pressionar nos pontos certos também, cara. E não anda. Agora, pra terminar essa bagaça aqui, correndo, que o Oliver parece estar desesperado, Vinícius Maciel, 29 anos, não diz de onde é, sua quenga de, sei lá, de Apodios. Não, de Pau Grande. Pau Grande. Atenção, Nerdroppers! Parabéns pelo excelente trabalho feito na última leitura de e-mails. Vocês mandaram tão bem que irei guardar este episódio no meu PC, no meu coração, S2, S2, S2. Cara, não precisa fazer isso, família Restart. E sempre que sentir magoado, irei escutá-lo novamente. Acho que foi uma leitura de e-mails mais engraçada que eu achei. Eu acredito, cara, que não foi nem a última, foi a penúltima, que teve nada mais, nada menos a presença do senhor Perna do Tosco Chanchada. Nossa senhora, cara. Ele curtiu todo mundo, foi. Agora eu farei alguma coisa muito séria. Acho que o Nerdrops perdeu um pouco da sua identidade nesse último episódio. Bota aí o efeito. Tchan, tchan, tchan. Já tá colocado. Ela estava sendo criada ao longo de vários casts, mas nesse foi totalmente destruída. Vocês passaram um cast inteiro sem comentar uma só notícia sobre o filme dos Vingadores, Capitão América, Lanterna Verde, Thor, ou então do Conan. Então não fique mal. Peraí. Acabou. Não fique mal que agora, nesse programa, todos eles voltam com força total, viu? Ui. Às vezes deu vontade de fazer um curso do Dr. Pérez, mas qual seria a graça de ficar tão bom nos trocadilhos? Quanto ele. Eita! Tá carrinando, mano. Se eu fizesse o curso, pensaria nos trocadilhos na mesma velocidade que ele pensa. Seria como se eu tivesse que poder de adivinhar tudo do futuro, lá em seu trabalho de trocadilhos, adivinhá-los pra ir toda a graça. Extra, não sabia que o Oliver era um profissional em se tratando de tacos e bolas. Ele tá linkando na Wikipédia de um jogador de beisebol do New York Mets, que por algum acaso é o meu xará total, Oliver Pérez. Epic fail pra você, que eu não ri. É por isso que eu não consegui abrir e-mails em sites internacionais, filha da p. É por isso que o meu e-mail aqui no Gmail é Oli Pérez, né, cara? Mas é isso aí, quer fazer um jabá, Rodrigo? Ah, acessa Jirimun Racionalizando, vai no Twitter, tá lá os links de tudo que eu faço. Me segue no Twitter, Quarto Sinistro. E é isso aí, bora esculhambando, a cachorra tá revoltada aqui querendo participar do Nerdrops. Sai da Edra! É isso aí, então vamos para o nosso cast, abraço! Vai pra aí, o Nerdrop, cavalo! Cinema. Vamos para os destaques de cinema. Filme de True Blood está a caminho. Ryan Reynolds não sabe se fará Deadpool. 5 diretores para o reboot de Superman. E filme da Liga da Justiça pode não mais ocorrer. E a produção de O Hobbit faz chamada de elenco. Filme da Viúva Negra virá depois dos Vingadores. Ah, que surpresa, Vingadores. E Hobbit. Vamos lá, essa semana também, com o lançamento do Ray DVD aí, surgiram vários extras que os fãs estavam esperando ver, e um deles é a entrada alternativa do Homem de Ferro 2, que realmente mostra aquela cena que todo mundo viu milhares de vezes no trailer, só que no filme não apareceu, né? Que é a Pepper Potts dando um beijo no capacete, jogando, e ele sai pulando e gritando, você me completa, né? Oliver, você é da mesma época que eu, que não gosta de Pepper Potts e gosta de pimentinha? A tradução que a gente conhece, né? A old school para os brasileiros é a pimentinha. E o Happy Hogan, que era o Felisberto. Pô, mas isso aí é da época da Ebal, não era, velho? Acho que era. Nossa senhora. Mas o desenho que tem aquela abertura do Tony Stark tira onda, eles são os chamados assim, Felisberto e Pimentinha. Mas... E era um desenho brasa, moro. Pois é. E o Felisberto é um nome bem propício, né, velho? Porque aquele desenho, o máximo que acontecia é ele sorrir, né? Porque só a boca mexia. Eles chamavam de desenhos desanimados, né, velho? Deus do céu. Mas e animados, velho. O que vocês acharam dessa abertura alternativa do Homem de Ferro? Olha, cara, tudo bem. Eu achei legal, assim, pra você ter um extra. Só que eu, na minha opinião, acho que era cedo você mostrar a parte do alcoolismo já de cara no filme, né? O cara de ressaca. Acho que foi mais interessante mostrar ele naquele momento, mesmo depois que ele tinha se afundado. Mas eu acho que essa cena aqui prova que ninguém é de ferro. Puta! De ferro tem que ser o fígado do desgraçado, né? Oh, o fígado é puro ferro, né? O vídeo aqui, né, como o Polar bem já disse, né, mostra uma cena forte de alcoolismo e Tony Stark entrando em uma crise, né, enquanto a Pepper Potts tenta aí colocar ele nos eixos, né, pra entrar na apresentação, que é a apresentação, né, que ocorre logo no início do filme, só que é, na versão do filme, né, uma entrada um pouco mais comportada do herói. É porque essa cena do beijinho não foi pro filme, era só no trailer, né? Só no trailer, e ele era mostrado exaustão, todo mundo achou que ia estar no filme e não apareceu. Exatamente. A primeira coisa que o pessoal notou foi isso. A Pepper não tava nem no avião, né? Não tava, exatamente. É. Mas eu até achei interessante porque, assim, nessa cena, do jeito que eles estão conversando, parece que ele vai saltar numa missão, sei lá, no Afeganistão, sabe? Se você notar na parte que abre a porta traseira do avião e começa a aparecer aquele monte de brilho, você acha que tá rolando uma guerra lá embaixo. Você diz, tipo, estrelinhas, assim, os pontos luminosos? Isso. Não, os pontos luminosos são referências pro CGI, cara. É, inclusive, o vídeo, né, ele tem faltando partes da pós-produção. Você nota tem que... tem os pedaços da armadura, né? Exato. Você nota que durante a própria filmagem o pessoal mudou de ideia, né? Ainda bem que colocaram os foguetes depois que ele pulou, né? Pois é. Não, ele não ia pular, né? Ele ia cair. Aí não é pulo, não tem nada de heróico, sabe? Por isso que o Batman plana. Ia ser a jaca de ferro, né, velho? Pois é, pessoal, apareceram muitas e muitas fotos do novo filme do Harry Potter, a primeira parte do último livro, que é um livro só e que vão ser dois filmes, que é o Harry Potter e as Relíquias da Morte, primeira parte. Só que não dá pra saber se as fotos são da primeira parte ou da segunda, porque tem cenas mais adiante, como o Dumbledore, que só aparece depois, ou em flashbacks, e vai depender de como o filme for contado. É só pra matar a curiosidade mesmo, e pela dimensão das fotos, são fotos tiradas de trailers e de imagens de filme, não fotos mesmo. E aí embaixo também vai ter o trailer, né, em que o Harry Potter tá vestido de mulher. Isso é uma cena do começo que várias pessoas viram Harry Potter e assistam aí. Então, o filme do Harry Potter tá marcado pra estrear dia 19 de novembro, ele vai ser em 3D, ele vai empurrar metade dos bons filmes lá pra frente, e parece que vai ser legal, mas é chato você ir ver uma história que todo mundo conhece, que lê o livro de uma vez em duas partes, né? Pelo menos porque o livro é pequeno, né, que nem o Senhor dos Anéis, que tem uma versão de 3 livros. É, mais chato é você ir no cinema e 7 salas estarem ocupadas por isso aqui, sabe? Pois é, gente doido pra ver os filmes da Sandra Bullock e nada, né? Ah, cara, eu tô com perspectivas boas pra esse filme, né? Eu gostei do último, né? Eles colocaram uma certa seriedade nas histórias. Eu não li os livros, imagino que deve estar próximo do fiel. Olha, eu achei o trailer bem sombrio, achei interessante, sabe? Tão dando um tom de seriedade que eu não imaginava que fossem, que esse David Yates fosse conseguir, porque no quinto eu achei o filme meio galhofinha, aí no sexto ele já deu uma consertada, agora pelo sétimo ele vai dar o tom normal. Mas a única coisa que eu não consigo engolir, eu não sei se é um problema da direção ou da produção, porque que toda vez que vai aparecer os vilões, eles aparecem na forma de fumaça. Cacete, no livro não tem isso, velho. Toda vez que vai aparecer um vilão, foi no quinto, foi no sexto, vai ser no sétimo e no oitavo de novo. Caramba, qual que é o problema de colocar o pessoal voando numa vassoura, ou qual é que seja o problema? O cara sempre aparece uma fumaça difusa, faz alguma coisa e sai voando. Pô, é economia? É que eles estão perdidos. Isso que o Polar falou é uma grande verdade. Eu acho que até pra quem começa vendo, né, a franquia com os dois primeiros filmes, você nunca imagina que a série de filmes vai atingir um nível de seriedade tão grande que nem os últimos filmes, né? É um filme composto com um elenco escolhido a dedo, só cara bom, né? E os os novatos mesmo, é só o elenco central, né? É um filme muito bem embasado, cara, e principalmente tem sido caprichado na direção e no elenco nos últimos filmes. Ô, vem cá, assim, meio por fora, eu parei no 4. Melhora, então, o negócio? Melhora. Não, o quinto ainda fica meio capenga, o sexto já é melhor. É filme pra ver, veja com a sua irmã, miopia. Talvez ela não esteja mais na idade, mas... Qualquer filme que mate o Robert Pattinson tem que ser digno de respeito, né, cara? Ah, então você vai gostar de Crepúsculo, ele já começa morto, caralho. E o pessoal do site What's Playing anunciou que a HBO, né, tá planejando transformar as suas maiores atrações, o True Blood, em um longa-metragem, né, nos modos que já foi feito com Sex and the City e Entourage. O criador da série, o famoso Alan Balk. Grande, a gente já tem o Alan Polar e o Alan Ball, velho. É o que explica o número de série de sexo grande no seriado, né? Não, na terceira temporada, faltou. Faltou? Ixi, faltou nada, faltou. Cara. Pô, cara, tem aquela a volta da Suki com... Não, a Suki 6 vezes na temporada passada e uma nessa. Porra, não, mas essa daqui foi selvagem, né, cara? Mas tem a... também da cabecinha virada, né, velho? Tem, é verdade, porra. E é um dos melhores gores ever, assim. Muito bom. Meu Deus do céu. Então, Polar, como que vai acontecer com isso? É uma cena de sexo no filme Exorcista, né, cara? É tipo isso. Bem, o Alan Ball escreveu também o roteiro de Beleza Americana, que ganhou o Oscar em 99. Ele pretende dirigir o filme também, né? Que ele já dirigiu no próprio seriado. E ele diz que, assim, a produção deve deslanchar depois de mais uma ou duas temporadas. Diz que ainda não tentou um roteiro pronto, né? Mas já tem negociações em curso pra ver quem vai escrever isso aí. Uma ou duas temporadas, vocês acham que a série ainda vai ter fôlego pra atrair espectador depois disso? Pro cinema, só se for muito mais sensual e sério. Sério em comparação com Crepúsculo. Cara, eu não sou muito de botar fé em assim, tirando 24 horas que o personagem colabora pra isso, assim como a linha de histórias, né, que vai na assim, na linha policial, espionagem e o cacete A4, mas True Blood, cara, é uma série que construiu uma mitologia muito forte, né, nos episódios em que se passou aí nas 3 temporadas, cara. E isso pra você passar de repente pra um filme de 2 horas, sendo que o intuito de qualquer filme que sai no cinema é atingir o público geral, eu acho isso daí meio, sabe, a ideia meia caída, cara, eu não aprovaria. Eu acho que um dos grandes méritos de True Blood são os finais de episódios, os cliffhangers, né, as deixas pros próximos. E no cinema a gente espera um fechamento, né? Então, provavelmente, até se estejam planejando aí fechar a série com o filme. É, aí seria bom um encerramento. Mas o que mais me estranha é que True Blood ainda é uma série fechada. Não é que nem o Sex and the City, que depois da 3ª temporada começou a passar na Warner, na GNT, começou a liberar para outros canais que não a HBO. O True Blood só passa na HBO, então ele é muito fechado. Até quem tem a maior TV por assinatura do Brasil ainda tem que pagar um pacote à parte pra HBO. Lá fora é igual. Mas você concorda comigo que pra eles... Concordo, Oliver. Pra fazer o filme, tu tem que explicar parte dessa mitologia que já tem na série, e pro público que acompanha isso daí vai se tornar muito repetitivo e ainda vai acabar limitando o tempo do filme, que no mínimo aí a gente chuta que deve ser em torno de 2 horas. Pode ser que não agrade das duas maneiras, né? Porque ele vai ter que repetir pro pessoal que é novato, digamos assim, não consiga ir fundo bastante e não agrade quem tá chegando agora, e o pessoal que já assistiu vai ficar de saco cheio porque tu vai ter que ver de novo e pode achar que é muito maçante e desistir no meio do filme, sabe? Porque não existe isso assim de você levar uma série atual pro cinema e falar que, meu, qualquer um pode assistir. Arquivo X prometeu isso, e realmente o primeiro filme foi muito bom, na minha opinião, mas foi muito bom pra quem acompanhava a série durante aqueles 5 anos, né, que até então Arquivo X tinha 5 anos quando foi lançado o primeiro filme. E muita gente que não acompanhava a série ficou boiando, sabe? Quem assistiu, que nem eu disse, gostou, mas, pô, foi um episódio um pouco mais longo e talvez com um tom melhor de pós-produção e tal. E isso, cara, é um filme que ele tem muitas limitações devido a esse lance de derivar de uma série. Não, e é o que você falou, o True Blood depende muito da própria cronologia, né? Uma série que não tem arcos soltos ou episódios soltos ali. É, você realmente precisa dar continuidade à história, né? Num filme, você precisaria dar continuidade à história. Então, eu acho que não teria apelo nenhum, assim, pra quem não viu, na verdade, né? True Blood poderia ir pro cinema como Sex and the City 3, né? Não deixa de ser. É, mas aí muito às sexo vezes e pouca city. Ia ser Necrophilia in the City. Sex and the Sin City. Puta merda mesmo. Bom, e outra notícia que surge aqui, mais uma vez, né, de Deadpool, outro dos recorrentes e remakes de notícias que nós temos, né? A informação que saiu agora é de que Ryan Reynolds realmente pode não fazer o seu papel em Deadpool devido a conflitos de agenda, né? Não só como o filme do Lanterna Verde, mas como outra produção que está sendo chamada R.I.P.D. E o próprio, né, ele disse que realmente há esse conflito e ele pode ficar de fora aí do Deadpool. Mas, ainda isso, o filme, né, do Deadpool, o projeto, ele ainda está sem diretor, e essa produção que a gente acabou de falar, que também é uma adaptação dos quadrinhos, que conta uma história de um policial morto que tenta descobrir a identidade do seu assassino, puta que pariu, o Corvo. Meu Deus. Anunciou a contratação aí de Robert Schwentke, diretor de Red, que estrela, né, Bruce Willis, e tá estreando em breve, e que também é outra adaptação dos quadrinhos. Né? Cara, posso já dar pra você a real? Opa! Esse filme aí já nasceu morto, já. Ele tinha que ser uma animação e basta achar um dublador competente, como foi o do Wolverine vs Hulk. Que exatamente, é... cara, olha só. Já cancelaram o X-Men Origins Magneto, porque já incorporaram em outro filme, que é o First Class. E olha, tudo tá mostrando que esse filme não vai pra frente, não tem diretor, ninguém consegue fazer esse filme rodar, sabe? Ninguém consegue fazer chegar num roteiro nem nada, porque o pessoal escreveu os dois roteiristas de Zumbiland, que são bons, só que não adianta só ter o roteiro. Parece que se não tem uma vontade do estúdio mesmo de gastar dinheiro pra fazer uma merda dessa. Porque nada um filme desse vai gastar o quê? Uns 60 milhões? Não é um personagem de muita expressão, sabe? Não, pô, eu sou fã do Deadpool. Não, não tem, cara. Tem uns nichos, né, na verdade. E assim, o personagem não tem muita profundidade, né? É, ele é meio raso, assim. É mais pela comédia, eu acho. É, ele é um mercenário cômico. Então, assim, por que que tinha que ser uma animação, na minha opinião? Os melhores confrontos dele foram com o Hulk, com o Wolverine, com personagens famosos. Basta um dublador, não precisa usar o Hugh Jackman, não precisa usar ninguém. Porque ele, sem os outros personagens da Marvel, vai ser um cara fazendo piada no meio de um tiroteio. O problema é que pra sair uma boa animação, tinha que ser da DC, né, velho? Pois é. Não, mas o Hulk versus Wolverine é legal. E tem o Deadpool tá ótimo, o Deadpool tem piadas com gore, sabe? Do tipo, o braço dele ser cortado em três pelas garras do Wolverine e ele fazer piada de fatiador de legumes, assim, sabe? É muito bacana. E o pessoal não prestou atenção nisso na animação. Eu não sei se as vendas das animações da Marvel não são expressivas, por isso que eles querem botar no cinema. Ou também porque, na verdade, acho que a briga toda vem pelo fato que o Ryan Reynolds falou que tinha interesse, a DC falou pra ele fazer o Lanterna Verde, e aí a Marvel tá mordida, porque eu acho que ele é perfeito pro papel, porque eu conheço o Deadpool muito bem. Só que ele cresceu, meus amigos, sinto muito. Cara, você vai ser um dos pilares da nova onda de filmes da Warner. Você vai escolher isso ou ser um herói de segundo escalão, da terceiro escalão da Marvel? É, a escolha tá fácil, né, pro Ryan Reynolds mesmo, velho. Pois é, para o infinito e além, como o do Lanterna Verde. Ah, é verdade, né? Aí tem também o juramento do Buzz Lightyear, né, na noite mais escura. Impressionante o tanto de adaptação de quadrinho, né, que o cara tá fazendo. Pois é, o cara saiu do Wolverine, o cara vai fazer esse. Fora é, mas, que pô, ele já teve em Blade, pô. É mesmo. É verdade, é verdade. Falando em a Marvel ficar mordida, né, ele já teve em Blade. Pois é, já tem 5 nomes aí na lista da Warner pra dirigir o reboot do Superman. Os nomes são Tony Scott, que dirigiu Top Gun e O Inimigo do Estado, o Matt Reeves, do Cloverfield, Jonathan Liebesman, do Massacre da Serra Elétrica, o remake, Duncan Jones, de Moon, e o Zack Snyder, de Watchmen e 300. Eu reduziria essa lista a 2. É, né? Tony Scott, parente, acho que é irmão do Ridley Scott até. É irmão do Ridley Scott. O cara é foda, mas assim, ainda eu não vejo vejo o estilo dele aplicado no Super-Homem, né? Ele não costuma trabalhar com o fantástico, com o fantasioso, né? Então, os filmes de Tony Scott, que nem fala aqui, um dos exemplos, né? Top Gun, Inimigo do Estado. Outro que ele fez aqui também foi o Déjà Vu. O estilo não bate, mas o cara é um bom diretor, né? Eu volto a repetir, bom diretor faz de tudo. E o Zack Snyder, que apesar da gente saber que ele manda bem nas adaptações de quadrinhos, talvez, sei lá, fique muito repetitivo, né? Não sei se a DC vai gostar de ficar apertando a mesma tecla sempre, né? Olha, vocês viram Moon? Esse Moon, cara, é um filminho independente muito bom, viu? E bem dirigido, ele lida com isolamento, pode ser bem interessante pra um personagem como Super-Homem, né? Que tá isolado do mundo, assim, e é um... Moon se passa na Lua, então o cara com pouca grana aí fez... Os cenários eram legais, sabe? Olha, eu gostei muito. Provavelmente um dos melhores filmes que eu vi no passado. É a história de São Jorge? Não é. Cara, é que história... vive sozinho na Lua, porra. Não, ele... Se ele ficar olhando a Lua muito tempo, ele vira macaco? Não. Bom, a história de Goku. Em 69, os Estados Unidos fez um filme com duas pessoas na Lua. É verdade. É verdade. Pois é. E, ó, e todo mundo acreditou, hein? Pô, em 2009, o Duncan Jones fez um filme com uma pessoa na Lua, velho. Tá melhorando, pô. E aí, gente? E o Matt Reeves? O que vocês acham? Ele fez o Cloverfield, fez esse que vai sair agora, o Let Me In, com a Hit Girl. Acho que a gente não tem ainda aí o que dizer desse cara, né? Porque o Cloverfield, não vão fazer o Super-Homem com câmera de mão, né? Com câmera de mão, exato. Vai ser tomadas aéreas. Você imagina o que ia ser de gente passando mal vendo um voo do Super-Homem com uma Hit Girl? Só vê a mãozinha do bicho, né? Cara, que inferno! Seria interessante colocar, né, o Super-Homem com um capacete e a câmera em cima, né? É, o super vômito, né? Ou se não, você fazer aquela cena do primeiro... É do primeiro que ele volta à Terra? Que ele começa a dar volta em... É o primeiro. Acabei de ver esse ontem. Cara, você imagina isso com uma câmera de mão, ele filmando, ele dando a volta na Terra? Cacete, velho! Preto e azul. Espaço Terra. Mas eu acho que se conseguissem usar a questão do Cloverfield, pelo menos pra dar o mistério do Super-Homem, sabe? Do Super-Homem só aparecer um ponto-chave, porque na fase atual dos quadrinhos, eles estão recontando a origem dele e ele se arrepende de ter se mostrado pro mundo, né? Que ele vai salvar a Lois que tá caindo do prédio. E ele se arrepende no momento que ele salva. Ele fala assim, oh meu Deus, o que eu fiz? Agora todo mundo sabe. Então ele sempre se esconder. Você vê o lado dele, mas a cidade inteira não sabe. Há salvamentos misteriosos. Ele não erguia a bandeira do Superman. Seria legal assim pra mostrar, né? Uma introdução ao filme, né? Do Super-Homem, o pessoal filmando assim na cidade, alguma coisa assim, e aparece o Super-Homem. O que é aquilo? Um pássaro, um avião, né? Alguma merda do gênero. Você tá de sacanagem comigo, que o cara fez um modelito daquele lá pra não mostrar pra ninguém, velho. Não, peraí. Eu ainda tô pensando no que o Miopia falou, velho. O que é aquilo? Um pássaro, um avião ou uma merda qualquer, velho? Cara, me incomoda muito, velho. É um pássaro? É um avião? Não, é uma merda qualquer. Mas admita, olha, você é dos meus, né? Superman 1 é um filmão. Eu acredito, o primeiro e o segundo, cara, são odes ao entretenimento, velho. Eu acho que até hoje, com todos os recursos que se tem pra fazer um filme de Super-Homem, cara, nada equivale aos dois primeiros, cara. O segundo, eu reconheço que ele tem certos problemas de roteiro, mesmo porque ele foi uma remontagem de um filme que era de outro diretor, né? Que era do Richard Donner. Foi remontado por outro diretor e tal, e acabou ficando um negócio meio furado lá. Mas mesmo assim, cara, é o segundo filme, eu acho que mostra mais o Super-Homem do jeito que ele é. É filmão, eu tô com o primeiro aqui em Blu-ray, foi uma das melhores compras que eu já fiz, numa das melhores pechinchas, cara. É emocionante você ver cena de cabo ser mais convincente do que toda a CG do filme do Bryan Singer. E foi a homenagem mais cara que eu já vi na minha vida. É isso, foi uma boa homenagem. Se você ver, cara, você olha a capa do Superman The Movie, você tem lá aquela atriz horrorosa que faz a Lois Lane, aí do lado tem o Gene Hackman. Cara, eu só consigo imaginar o Kevin Spacey no papel do Lex Luthor. Ele tá perfeito, só que a gente não tolera mais o Lex Luthor bobalhão, sabe, daquela época. E trazer de volta e gastar $700 milhões pra fazer um filme, a Warner quis arrancar o rabo do Bryan Singer. Olha só, eu acho assim, o filme do Superman Returns, ele tem problemas de dinâmica, mas eu acredito que não tem problemas de direção. Porque as cenas de ação, cara, são muito foda, velho. Não, a estética, o filme é muito bem filmado, assim, é esteticamente muito bom, né? Não, e isso que vocês falam aí de homenagem e tal, cara, a parte que o super-homem tá no alto, escutando o mundo, cara, pra ver onde que ele vai agir, cara, eu achei aquela cena foda. E não tem ação nenhuma. Ou seja, era um filme que tinha muito potencial, mesmo sem se colocar exageros de, sabe, horrores de ação. E, infelizmente, não foi aproveitado, cara. Era a vez, sabe, de mostrar o super-homem, cara, chutando bundas, velho. Do jeito que tem que ser. Parar de contar a origem, né? Exatamente, cara. É, eles sempre voltam pra origem. O filme, o retorno aí do Bryan Singer, não é focado na origem. Mas, mesmo assim, eles sempre voltam pra trás, né? Sempre mostra a vida dele como criança, o trecho dos cristais com a gravação do pai. Pô, cara, isso é muito maçante, velho. A gente já conhece a história do super-homem. Isso eu digo não só pra filme, como pra quadrinho, seus filhas da p***. Parem de escrever origem, pelo amor de Deus, velho. Tá aí, o John Byrne reescreveu e escreveu muito bem pra ser aquela, acabou, velho. Mas, Oliver, vou ver se você concorda comigo. Eu acho que tá na hora de Hollywood começar a fazer trailers de origem e só ter trechinhos do filme. Imagina se o Superman, a origem, fosse contada rápida num trailer de 2 minutos, que todo mundo já sabe, e aí você vê só uma cena de flash dele, de Superman. Pô, isso ia ser legal, hein? Porra, uma origem rápida, assim, tipo Batman, meus pais morreram, e agora eu tenho que fazer alguma coisa. Aí mostra uma cena foda do filme. Pronto. Mas e aí, tudo bem. Se você fosse fazer um filme de super-homem que fosse atrair o público de hoje em dia que tá mais querendo ação, quem seria o vilão? Porque, assim, uma das coisas que mais me faz não gostar, sabe, não me animar com o filme do super-homem é que o próprio herói em si já é meio roubado, entendeu? Ele já usa cheat, né? Na criação dele, ele colocou lá God, entendeu? É, ele entrou em God mode direto, né? Não, eu vou falar quem é o único vilão que poderia fazer tudo funcionar. O Brainiac, porque ele pode controlar as máquinas, então não precisa criar um vilão novo, faz um vilão, não precisa ser aquele de cueca que fica pedindo calça no Cartoon Network. Pode ser o Brainiac como uma entidade que quer aprisionar o Kal-El, quer aprisionar o Super-Homem, e se utiliza todos os artifícios, porque ele é uma das mentes supremas do universo DC. Isso aí é pra você ver a ironia, né? O Lex Luthor também é uma das mentes supremas da DC e o cara só é retratado como idiota nos filmes, né? Pô, olha, o Brainiac, alguns anos atrás, teve uma história muito boa. Na verdade, meio recontando ele pegando a última cidade kryptoniana lá, né? E, pô, é uma história muito boa. Inclusive, acaba com o pai do Super-Homem morrendo, sacou? Bem dramática, assim. E cara, essa história meio que foi a precursora de tudo que saiu nos quadrinhos atualmente do Super-Homem, saca? Eu acho que pode ser uma boa mesmo. É, e aproveitar, velho. Porra, Super-Homem é um alienígena. Por que não colocar outro? Não, voltando ao que eu tava falando, porque eu já acho ele roubado, porque o cara já foi criado pra ser Deus na Terra. O cara já foi criado, assim, roubadão, aí tiveram que criar uma fraqueza pra ele, a Kryptonita, aí virou aquela palhaçada de Kryptonita, tudo quanto era cor. Aí quando nada mais isso parecia que segurava ele, criaram o tal do Apocalipse, que foi quando ele morreu. Que foi o primeiro problema de verdade que ele teve, né? Exato, eu acho que, sei, cara, tudo que parece que cria pro Super-Homem, na minha opinião, fica muito forçado. Pois sabe? Criado pra quebrar aquela mesmice. O máximo que eu consigo ver mesmo é o Brainiac. Pois é, porque assim, acho que tem que ser alienígena e tem que se fugir da história da Kryptonita, saca? Porque já deu assim também. Tem que ser alguém de magia também, que ele é fraco contra magia. Tinha que ser o Darkseid, ele matar metade da Terra e o Superman ficar puto de verdade. Puta, se ele der um cacete no Darkseid, que nem ele deu no Liga da Justiça Sem Limite. Cara, aquele foi o melhor super-homem de todos os tempos. Aquele ali, você aguenta, não é? Você sabe que é viver num mundo de papel. Ele começa a surrar. Cara, aquilo ali é espetacular. Pô, vejam a nova animação da DC, que tem uma cena de porrada também, Super-Homem contra Darkseid. Merda, viu? É muita cacetada, velho. Esse da cara? É o Superman Batman Apocalipse, o nome. Isso. Mas não é do Apocalipse, né? É contra o Darkseid, assim. Exato. Tudo leva a crer que é o Apocalipse, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É o Darkseid e a Supergirl também. Eu comia. Eu comia também. Eu piloto. Eu piloto. Um abraço, MRG. O Sussi apareceu aqui de repente. Sussi, se apresente, quem é você? Bom, eu sou o Sussi, eu aprendi a editar fazendo 12 horas e é isso. Sussi, você sabia que o filme da Liga da Justiça pode não mais ocorrer? Cara, as pessoas pressupõem que nós estamos nos espelhando na estratégia da Marvel com os Vingadores. Por exemplo, nós temos uma atitude muito diferente sobre como construir uma franquia. E não é necessariamente sobre conectar essas propriedades para construir uma única coisa. Nós achamos que temos grandes histórias e personagens que levaram a experiências autônomas. E esse é o caminho que estamos focando. O Nelson disse isso. É, o Nelson não. A Nelson, tá bom? A Nelson. Cara, a Nelson parece provedora de serviço, né? Oh, tem que ligar lá na Nelson. O louco do Sussi leu o comentário da presidente da DC Entertainment, que é a Diane Nelson, que ela tem a alcunha curiosa de The Man, né? Mas, enfim, acho que alguém já foi mais a fundo lá. Bom, cara, a última vez que teve uma mulher presidente na DC, a primeira decisão que foi tomada foi de matar o Super-Homem. Mas sabe por quê? Porque mulher não entende muito de quadrinho, né, velho? Não, mas assim, ela alavancou as vendas, né? Então, por quê? Porque ela colocou a Barbie no gibi. O que que tava acontecendo com a Barbie? Ela parece a Barbie? Não, velho, se ela parecesse a Barbie, ela não era o The Man. The Man. Barbie Milf, velho. Gente, eu comia essa presidente. Com a vantagem de poder ver todo o filme da DC de graça ainda, olha isso. E não é só isso, viu, Vivaco? Segundo o apelido dela, ela te comia também. The Man, né? Bom, gente, enfim, se as palavras da presidente aqui da DC Entertainment realmente forem verdade, Liga da Justiça realmente não vai ocorrer. Alguém esperava alguma coisa? Olha, bom, eu pra ser sincero, eu acho que isso aí não passa de um monte de balela. Então, foi o que nem eu disse no programa passado, cara. Eu acho que a DC viu que os Vingadores é um projeto que tá indo pra frente aos poucos, né? Aos poucos não, né? De vez, desde a Comic Con, que foi apresentado oficialmente todo o elenco, mais o diretor. E eu acho que a DC se sentiu um pouco aí acuada, né, cara? Ela quis dar uma revigorada, assim, em termos de concorrência, né? Porque a Marvel tá mexendo seus pauzinhos e ela tá meio estática, né? Ela só tá com Lanterna Verde e nada mais. É, e ela tem que correr com Lanterna Verde, tem que correr com Super-Homem também, porque os direitos vencem se eles não filmarem logo. E o mais importante, ela tem que correr com o Flash. O filme do Flash já tá pronto, ninguém consegue pegar. É um curta-metragem. Então, pessoal, eu acho que é o seguinte, cara. Isso aí pra mim tá com uma desculpinha, assim, daquela coisa que você, quando a criança vai, fala pra outra, quer, vai comprar, e a outra fala, eu nem queria. Tá essa mesma história. Você fala, ah, pô, o cara não teve a ideia primeiro, aí eles vão falar, ah, eu não queria mesmo isso aí, né? Tem que perder logo os direitos autorais, porque a melhor coisa que aconteceu pro Batman foi tá sobrando ele e o Christopher Nolan falar, olha o que eu vou fazer. Ficar deixando o Super-Homem ser disputado, alguém vai acabar caindo na mão de alguém que... Ah, cara, não é verdade isso. Falando... É o Warner, cara, é a mesma Warner que fez o Warner, Super-Homem, é a Warner que fez o Batman. Mas falando em Christopher Nolan, vocês viram que saiu aí uma notícia que não tem nada firmado 100% que vai acontecer o Batman 3. E aí ele explicou lá que o irmão dele escreve um pré-roteiro, ele vai e escreve o roteiro com as falas, só que o que acontece? Ele falou que ele não gosta de falar sobre isso quando não tem filme que não tá acertado 100%. Mas aí, como não falaram nada do filme que não tá pronto, é que, tipo, ele sabe que se ele fizer, vão comprar, então ele já tá produzindo, tá ligado? Assim, o roteiro, essas bagaças. Vem cá, vocês acham que com o filme do Batman, com aquele climão pesado, assim, vocês acham que combina mesmo, assim? Não, na verdade, eu acho que, assim, acho que tinha que ser uma coisa planejada desde o início. Não que da Marvel tenha sido planejado desde o início, entendeu? Mas eles estão pensando já há mais tempo. Eu acho que o Batman, especificamente, não tem condições de participar de uma Liga da Justiça. Talvez o que eles tenham o que a Diane tenha querido dizer com aquela parte de que levarão a experiências autônomas, é enrolar mais, mas no final vai chegar num filme da Liga, cara. Porque o fã que é fã quer mesmo ver um filme da Liga da Justiça e não tem jeito. Então, o que eu acho aí é o seguinte, é começar a criar agora um clima pra daqui, quem sabe, uns 10 anos fazer esse filme. É, eu acho que o Batman precisaria de um reboot antes de... Sem sacanagem, assim. Acho que precisaria de um reboot antes pra... Reboot! Pra encaixar na Liga, assim, sabe? Uma coisa que temos que alertar a todos os ouvintes crianças é que vocês têm que pensar duas vezes antes de pedir pra ser o Batman, que a primeira coisa que pode acontecer é seus pais morrerem. Que eu faço, Seriam assassinados, né? Ah, desculpe, eu ri horrores, é que eu tava no mudo. Ah, desculpa, eu não ri nada. Mas eu acho que é o seguinte, de qualquer maneira, eu acho que não existe uma maneira de você dar um reboot que vai encaixar ele nesse mundo, porque mesmo nos desenhos, você já percebe que o Batman é um cara deslocado, né? Nos quadrinhos, no desenho. Que ele é um cara acostumado a lidar com vilões normais, assim, bandidos. Normais. Normais loucos, como você poderia ter qualquer um hoje em dia, né? A gente tem um entre nós aqui que eu sei. Entrou agora na gravação. Não, peraí, o que vocês falaram que eu perdi? Isso mesmo. Mais deslocado que Aquaman, você acha? Tá merda, né, cara? A melhor coisa que fizeram com ele foi naquele desenho da Liga da Justiça, né? A melhor coisa que fizeram com ele era nos intervalos do Cartoon Network, brother. Com certeza. Que ele conversava com a sardinha enlatada. Nossa, caralho, que... Esse viado, ele fica imitando a Sandra Bullock lá do Miss Simpatia, não é isso? Viado mesmo, velho. É o Luiz, é o Su Simpatia, né? Então, pessoal, eu nem acredito. Adivinha do que vamos falar hoje? Dos Vingadores? Não. Ainda não. O que a gente vai falar agora, nesse exato momento? Capitão América. Do Hobbit. O filme que nunca vai acontecer. Desistam, seus fãs de Tolkien. Se vocês virem esse filme no cinema, ele vai ser ruim. Eu tô rogando praga aqui porque eu não aguento mais falar dele. Se as filmagens deviam começar no começo de 2011, a gente vai ficar noticiando esse filme até 2014. O filme do Hobbit tá tão bom quanto a produção de Diablo 3, então. É, mas o Diablo 3 vai sair. Essa é a diferença. Olha só, como pode sair um anúncio no jornal procurando pessoas de 4 pés de altura ou 123 centímetros, homens e mulheres nessa altura pra fazer hobbits, anões, e... ou então é pra fazer a rape party com o maior fetiche da história da perversão. Estão chamando os anõezinhos pra serem violentados pelo jornal. Você não tem como afirmar isso. Pode ser uma regravação da Fantástica Fábrica de Chocolate com os Umpalupas originais. É verdade, né? Porque eles colocam nomes falsos nas produções, às vezes. Ia ser foda, né? Ai, o que vocês acham dessa notícia extremamente relevante do Hobbit? Não, e o pior é que o anúncio parece aqueles que fica do lado, loira, sexy, sabe? Com todas as medidas, né, velho? É, então... Frente versus sem frescura, né? Deve ser colocar ao lado do anúncio que alguém dava o anel, né, velho? Eu acho que assim, com a notícia da semana passada do James Bond e essa de Hobbit, é sinal que alguém já tá engatando um processo lá que vai tirar a MGM da merda, né, cara? É, deve ter sido o senhor Abravanel lá, o Silvio Santos. A única pessoa que aposta nesse tipo de coisa. A MGM é o barato de cinema mais feliz do mundo. Então, o Hobbit, ele deve estrear em agosto de 2077. Com o terceiro clone do Ian McKellen. Não, sabe o que é pior? A gente já vai... Nós provavelmente vamos dar a notícia de que o Hobbit vai ser filmado em 3D, de que tem fotos do set e de que veja Ian McKellen se preparando para revisitar o papel. Gente, essas notícias todas vocês vão ver aqui no Nerdrops, eu não aguento mais. Alguém puxa a próxima notícia, pelo amor de Deus. Bem, há algum tempo, né, o Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, já tinha soltado a lebre, né, de que haveria um filme solo da Viúva Negra. Agora ele falou, né, soltou mais detalhes, falando que a Scarlett Johansson está participando das discussões de ideias para a produção. Só que, né, fechando aqui, esse filme não vai sair antes de 4 de maio de 2012, que é quando estreia nos cinemas o quê, Vivacqua? O Hobbit? Não, é outro nosso assunto recorrente, os Vingadores. Não, eu não queria falar. E que ela também aparece fazendo um papel de Natasha Romanoff, né, ou a Viúva Negra. O que vocês acham? Vocês acham que viram um filme da Viúva Negra solo? Eu acho que vai ser um filme de uma hora, onde 20 minutos vão ser ela se vestindo / se disfarçando, em câmera lenta, com coisas coladas no corpo. Ah, talvez fosse interessante fazer uma coisa assim? Um Bourne de calcinha, né? É, mas tem que tomar cuidado pra não virar um Electra, né? É, pelo amor de Deus, velho. Porque, bom, infelizmente, né, personagens mulheres e aqueles que não são os centrais, né? Eles já deixam um pouco a desejar no cinema, cara. Então, a Elektra, que até tem certa fama na... Certa fama na Marvel, não, né? Ela é... Ela tá com maior fama de vadia aí já. Pô, velho, mas, né? Apesar de tudo, Scarlett Johansson, né? É, se for nesse esquema aí que o Vives falou, hein, velho? Tô topando. Topando, hein? E aí vai ter um ensaio sensual pra Maxim, da Viúva Negra, ela ruiva, e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, momento sofado. Bom, mas falando em Viúva Negra, Vingadores... Vocês viram as imagens do Chris Evans como Steve Rogers, cara? Meu, cara... Não, não é o Chris Evans, cara. Não é possível um negócio desse. Não pare... nem o rosto parece, né? É, ele tá... Isso que eu ia falar, ele tá descaracterizado. Não sei, será que é muito remédio que ele tomou? Ele tá parecendo um dos mercenários, né, cara? Ele tá com cara de polacão genérico. Polacão? Cara, eu acho que... Acho que é o cabelinho, hein, velho? Eu acho que esse é o maior problema de Hitler, né? Saber que o Capitão América é o produto final de consumo dele, né? Loiro dos olhos azuis e superior a todos. Então ele... ele deve olhar pra aquilo e falar, mas por que você não tá do meu lado? Venha por cá! Senta na colinha de Hitler. Adoro. Venha por cá é foda, né? Quero ver. Televisão. Para os destaques de TV. Terry Hatcher fará participação especial em Smallville. Seriado de espionagem de J.J. Abrams terá dupla de Lost. Protagonista de Spartacus Blood and Sand deixa a série. A Lois Lane e a Terry Hatcher vai fazer uma participação especial em Smallville, apesar que a gente não tava falando de Smallville, tava falando do filme de Super-Homem. Para os antigos fãs aí da série Lois e Clark, as aventuras do Super-Homem, né? Do Super Manolo, né? Porque o cara era latino de doido. É verdade. As aventuras de Lois e Clark. É, então, que passou pela Globo em todos os horários disponíveis e tal, eles até encaixaram num tempo, tipo, tinha um horário político, encaixava no meio ali, então uma coisa assim exaustiva. E ela vai fazer nada mais, nada menos que a mãe da Lois Lane, da gostosona de hoje, da Erika Durance. Mas é sempre assim, tá certo que Superman, eu não me lembro se é o 3 ou o 4, aquele show de filmes do Superman, eu acho que é o 4. A Lana Lang, hoje ela faz a sogra, né, da Lana, que seria a mãe do Clark, no Smallville. Cara, que a única pessoa que... Não, sabe, tipo... Ah, cara, vou desabafar. Super-Homem é uma bosta. Ainda bem que você chegou atrasado na gravação. Mas, ó... Por que você não morre, desgraçado? Ó, vamos ser realistas. Tem aí filme pra ser feito, não fazem. Tem seriado pra ser feito bem, não fazem. Nos quadrinhos o cara não vai bem. Por que não mata logo o filho da puta, enfim, um pau de criptonita no rabo dele. É, eu gosto do susto, porque o argumento dele é tão inválido que dá a volta e fica bom, né? E olha onde, deu a volta no Super-Homem e foi lá no fiofô do garoto. Não, cara, mas é a pura verdade, cara. Não... O Super-Homem já foi, já voltou, já morreu, já ressurgiu, já teve ejaculação precoce. Tudo que ele podia ter, ele já teve. E não vai pra frente a franquia, cara. O Super-Homem deu a volta na Terra, você dá a volta no Super-Homem, né, velho? E essa daqui vai pra várias pessoas que nos ouvem escondido. A gente tem que saber quando é hora de parar. Cara, agora voltando aqui na Terry Hatcher, cara, eu acho que é interessante você uma participação dela. Até porque quando era Lois e Clark, nossa, cara, eu já matei muito gatinho pra essa mulher, velho. Eu pagava um pau fenomenal pra essa mulher. Ah, mas é filé, velho. Pagava um dublado, né, cara? Todo seu teve que comprar outro, né, velho? Sabe qual foi a hora que me destruiu? Nessa época ainda passava TV Colosso e eu vi que a dubladora dela era a dubladora da Priscila. Priscila, exato. Eu nunca mais consegui matar um gatinho pensando na TV Colosso. Você entrou na zoofilia, né, velho? Deus. Até porque você já tava na mão peluda mesmo, né? Pois é, tava na hora de matar a fome, tá na mesa, pessoal. Mas voltando na Terry Hatcher, hoje ela tá uma milk de primeira, né, cara? Ela podia ser muito bem uma Lois Lane contemporânea pro filme de hoje, cara. Ah, se os caras jogarem aquele John Hamm lá, acho que serve ela como Lois. Ela tá no Desperate Housewives, né? Não sei se ainda rola a série ou não. Rola, rola, acho que então, rola. Cara, a mulher, pô, mulher não, mulherão, cara. Terry Hatcher hoje tá muito melhor do que ela era antes, cara. Eu não consigo lembrar da Terry Hatcher, a não ser naquela cena de Desperate Housewives que ela fica pelada pra fora de casa, cara. Eu só lembro dela nessa hora, não sei porquê. Sua memória é seletiva, né? Ah, caramba. E como? E como? E como? Bom, e J.J. Abrams está de volta aí com um novo projeto, mas velhas figuras, né? Aí bem carimbadas. O está de volta aí Terry O'Quinn e Michael Emerson, conhecidos pelos papéis de, respectivamente, Locke e Ben Linus, da série Lost, né? E essa série já vem se falando já há um bom tempo. E, no caso aqui, diz que o foco da série será um misto de comédia, espionagem e trará os dois atores no papel de ex-espiões. Cara, seria isso um Red pra... pra TV, cara? É, o resto seriado, né? É, então. Ele diz aqui que a situação que ele se encontra ainda não foi revelada. E Abrams conta aí com a colaboração de velhos parceiros no roteiro, como Josh Applebaum e Andrew Nemec, que são praticamente, né, figurinhas marcadas da equipe do Abrams aí. Achei bem Loki essa notícia. Caralho. mas não vai sair uma série nova do J.J. Abrams, que é, ao invés de... Que é a mesma premissa, assim, comédia, mas ao invés de espião, policiais, velho. Acho que inclusive tava estreando aí por agora. Eu acho que não, cara. Ó, ia ser interessante se eles conseguissem repetir aquela química do Ben e do Locke, né? Eles iam conseguir repetir a química do Ben e do Locke se eles regravassem O Segredo de Brokeback Mountain. Tá que pariu. Bom, cara. Ia ser bem Locke. Aqui a gente tá falando de dois puta atores, né, cara, que fizeram, acho que, dentro de um mesmo personagem, cara, uma variação incrível de, sabe, de atuações, assim, cara. Dependendo deles, acho que a série vira, né? Só que a gente não viu eles atuando em comédias, por exemplo, né? Então fica a dúvida aí. Mas, cara, meu, J.J. Abrams, o Terry O'Quinn, Michael Emerson, já, né, ainda mais outros figurinhas aí da produção do Abrams aí, acho que promete aí uma boa dose de entretenimento pra televisão, cara. Até porque esses atores que fazem drama, eles se tornam ou já foram ótimos comediantes, né? Você vê o Hugh Laurie como House, que é um puta ator, e o cara fazia um puta papelzinho ridículo na Inglaterra. Você tem o cara lá, o do Dexter, o Trinity, que fez um puta papel dramático, e como comédia o cara era muito foda também. Então eu acho que por esse padrão aí de bobiça, eles vão ser bons. Olha só, gente, uma opinião, cara, que séria. Que momento psicoterapia. Nossa, eu tô esperando a piada do final, não consegui, cara. Quebrei a cara, bicho. Bom, é isso aí, pra quem não tem referências cinematográficas aí dos dois atores, Terry O'Quinn morreu no filme do Arquivo X, e Michael Emerson esteve em Jogos Mortais 1. Então, pessoal, pra quem tá acompanhando a série do Spartacus, que acabou de estrear na Globosat HD, ou deu o seu jeito, né? A notícia bem chata que chegou pra gente agora é que o Andy Whitfield, o protagonista, que é o Spartacus, ele não volta pra segunda temporada, porque ele tá lutando contra um câncer, meu Deus do céu. De novo. É triste, foi um linfoma. Né? Foi um linfoma que retornou. E a vantagem, entre aspas, é que é um cara de preparo físico, então, sei lá... Invejável, né? Pintudão e tal. Sei lá, o corpo do cara deve aguentar um pouco mais do que o dos sedentários quando... Na verdade, foi assim, ele já tava curado. Em julho, deu a notícia que ele já tava... Ele já tava gravando, inclusive. Ele já tava pronto pra começar a gravar, que ele já tava bem e, aparentemente, o câncer voltou agora. Ele tava em remissão, não quer dizer que ele tava curado, né? Só uma pergunta, todo mundo aqui viu a série? Sim. Podia botar o Batiatos, né, no lugar do cara, velho. Pois é. O chato é, não vou dar spoiler, não, mas é chato saber que o cara que... Ele não carregou a série nas costas, o elenco de apoio foi mais do que surpreendente, mas era ele que ia carregar tudo que aconteceu na série pra próxima temporada, e infelizmente ele tá fora. A Starz já até se pronunciou, né, que o importante agora é o bem-estar do ator. Só que como que a Starz pode reverter Driver ter um quadro desse, porque era uma puta série em, em ascensão, né, velho? É. E ao meu ponto de vista, uma coisa que é, ia perder gente pra caralho, mas que era uma coisa boa de se fazer, votação online, várias coisas, e, cara, escolher um ator parecido, sabe, por, com o voto do público. E eu acho que era uma das maneiras de se continuar. É, vale lembrar que aí em janeiro vai estrear uma minissérie, né? Não, uma minissérie, uma minissérie, acho que é uma prequência, né? Com o prequel pra série sem o Spartacus, né? E aí a segunda temporada tá aí no hiato. Até porque ele falou que agora ele vai mesmo parar e vai ficar com a família, então... É sempre chato esse tipo de notícia. Olha, cara, eu tô disposto a filmar, eu tô meio barrigudo, mas eu acho que se eu me raspar e pintar os quadradinhos, fica igual. É, só que aí a série deixa de ser drama e vira comédia, né? Tem isso, sabe? Toda cena de luta vai ter aquela... Sabe? Musiquinha de televisão britânica, né? É. Exato. E outra, ia deixar de ser um seriado sobre Roma e essas coisas, ia ser virar a história da Irlanda, seu animal. Seu Irish bastard. Não, que legal. Quadrinhos. Quadrinhos que chega aqui é que o quadrinista Rob Liefeld, famoso pelo seu traçado apurado, as proporções perfeitas, né? Ele gosta de desenhar pé, né, cara? É, não gosta, ele evita, velho. É, mas ele gosta de desenhar pés, né? Cada coxa vale 50 pés de medida. Mas é isso aí. Ele tá terminando o roteiro, né? Que vai ser um quadrinhos baseado aí nas histórias do início da Image Comics, né? Que foi lá onde ela mais se destacou e ficou em evidência, que são os anos 90. E ele ainda tá aqui, né? Mal espera pra ver o elenco. A gente espera, sim. A gente sabe que um projeto vindo das mãos dele, né? Geralmente vai ser uma obra-prima. É, desproporcionalmente vai ser uma obra-prima. Eu não vou olhar com cara torta pra esse projeto. Pô, mas pera, esse projeto... Mas ele vai... Tudo que há de ruim, né? Na história dos quadrinhos, né, velho? Não. Porque Rob Liefeld e Image dos anos 90, meu amigo... Olha só, a Image, ela chegou nos anos 90 e parou lá, né, cara? Porque a proposta dela era justamente revolucionar o visual dos quadrinhos, porque entrou técnicas de computação gráfica e tudo mais pra colorir os quadrinhos e ainda, sabe, otimizar o que grandes artistas, que nem o Todd McFarlane, né, que foi fundador também, e alguns outros aí, como o Greg Capullo, que entrou pro time também, e o Jim Lee, né? Eric Larsen, que fez o Dragon. Savage Dragon, né? E o outro é o Mark Silvestre, eu acho. É o Mark Silvestre, que era fazia o Darkness e a Witchblade. Ou Witchblade. Assim, eu acho que a Image começou a era do gradiente, né, na pintura, porque antes era tudo chapado, as cores, assim. Photoshop, velho. Culminou no Cavaleiro das Trevas 2, né? Pois é, agora... Os gradientes. O que será que ele pretende fazer, né? Porque a gente sabe que isso daí foi meio uma rixa entre artistas e roteiristas, né? Ó, aqui tá citando dois artistas fodas também, que a gente não mencionou, que é o Jim Valentino e o Wilson Portasio, que esse sim era muito foda também. O que ele desenhava? O Wilson Portasio, ele teve algumas conexões com a DC e com a Marvel. Ele trabalhou, acho que, em Longshot, né? Que é um personagem lá meio... Eu não sei nem por que ganhou título próprio, né? O Longshot. Título próprio não, mas acho que é minissérie, né? Ele trabalhou com Punisher. Punisher eu lembro muito bem, é um trabalho legal. Com X-Men ele trabalhou. O melhor trabalho dele é com X-Men, cara. Que é naquela linha... É, eu tô... Uncanny X-Men. Eu tô vendo umas imagens aqui. O cara desenhava muito mesmo. Desenha muito mesmo, né? Entendeu? Um desenhista filipino, se eu não me engano. Então, cara, assim, a curiosidade que fica, o que que ele vai fazer, né, cara? Ele vai desenhar os membros formando a Image Comics, a briga com a Marvel que eles tiveram no início lá dos anos 90, e assim surgiu a fundação da Image Comics. Então, quer dizer, fica meio no ar, né, essa notícia aí, que foi jogada no Twitter, né, pelo próprio quadrinista, pelo Liefeld. Ele tem seguidores no Twitter? Ixi, ele tem muitos, velho. Acho que existe um certo culto ao trash quando você fala do Liefeld. Quanto de gente torta. Eu sigo o Ebol, por exemplo, mas isso não significa que... É o culto ao trash, velho. É, exatamente. Faz parte da cultura pop, né, velho? É engraçado, uma notícia relacionada aí, a Wildstorm acabou lá nos Estados Unidos, né? Ela tinha sido comprada pela DC. A Wildstorm é justamente porque a Image lá era meio dividida, né? E a Wildstorm era do Mark Silvestre, se eu não me engano, e do Jim Lee, que tinha Wildcats e o Darkness, a Witchblade, e o selo, que era da DC, atualmente, foi extinto. Então, assim, a Image não é mais aquela mesma Image que era na década de 90, né? Nossa, e a Image, ela fundou com um monte de títulos, né, cara? Eles vieram com a ideia de que quantidade poderia substituir qualidade, velho. E isso durou muito pouco, né, cara? Durou, assim, uns 2 anos e o título, acho que mais persistiu foi o do Spawn, que foi o que praticamente inaugurou. Continua, exatamente. Continua o Spawn. É, acho que sai a conta gotas lá nos Estados Unidos, o Spawn. É, mas Spawn até hoje, puta, cara, a história já deu tanta volta que eu comprava. Era um dos poucos quadrinhos que eu curtia. Eu perdi o interesse. Tanto que eu tenho a primeira edição do Spawn aqui em casa, quem quiser comprar tá vendo. Eu não quero porque eu tenho. Não. Também tem. O Jim Tartin também era da Image, não era? Jim Tartin, que era um grupo de... O Jim Tartin era de um cara, Rob Chen, era um chinês, né? Eu não me lembro exatamente o nome do cara. E o estilo do desenho era até parecido com o do mangá, né? O que a gente definiria mangá hoje. Puxava um pouco, né, pro mangá. E assim, eu acho que a Image, ela falhou porque os personagens, com algumas pouquíssimas exceções, não passam de cópias mal feitas mesmo dos grandes, dos clássicos, né? O engraçado, né, que quem tá idealizando o projeto aí é o Liefeld, em cima de algo que não durou muito e, né, teve um gosto questionável aí pro quadrinho. Ou seja, o que raio será, né, que vai sair desse projeto? Que diabos vai sair? Pois é. O Spawn. Talvez valha pelo culto ao trash, né? Mais uma vez aí. Como a gente falou desse desgraçado, hein? Merece não. Pô, a melhor coisa que ele fez foi criar o Deadpool e entregar pra alguém que tem bom humor pra escrever quadrinhos, porque depois qualquer personagem podia virar o Deadpool, mas conseguiram fazer alguma coisa aceitável. Meu Deus. Vocês lembram que ele criou um personagem que era muito parecido com o Capitão América e ele teve a pachorra de falar que não era nem sequer de longe baseado e o cacete. Vocês chegaram a ver isso daí? O Agente América, que é um personagem que... Que não era baseado no Capitão América. Ele não tinha nem sequer... Ele nem sequer reluzia o Capitão América, por exemplo. Dá uma olhada aí. É muito diferente, né, velho? Meu Deus, velho. Sabe o que eu gosto? Da proteção manual, daquela que você bota a parte no tipo... acho que é escudo o nome, né? Ele roubou do Asa Noturna, né? Do Asa Noturna. Do Asa Noturna, que é quem usa escudo. Mas é diferente porque o Agente América tem menos peitinhos do que o Capitão América, né? Na concepção dele. Nas coisas dele, ele desenha direito, velho. É verdade. Eu acho que o problema aí é que o Agente América era agente e o Capitão América é capitão. São dois ranks completamente diferentes. Eu não sei como são vocês podem falar. São duas patentes diferentes. Como é que vocês podem falar que é plágio? Vocês não têm vergonha na cara. Games. E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops. Revelado o hardware do 3DS. Nintendo completa 121 anos. Equipe técnica comenta o Fallout New Vegas. Brinde do novo Donkey Kong. Notícias do lançamento do Little Big Planet 2. E no vídeo da semana, o melhor vídeo de Halo Reach. Então, meu caro Vivacqua, vamos começar dando as notícias, pré-notícias? Peraí. O que é esse que tá... Olha só. Então, a primeira notícia, meus queridos, que eu não sei se foi oficializado ou não, mas o Kodoji está oficializado como um membro fixo no Vivacqua, não sei se vocês sabem. Olha. Ele agora é um membro fixo da parte de games, o que vai fazê-lo pagar pra nós o servidor, editar. Pois é, tem. São vários detalhes. A outra é que vocês aí nessa segunda-feira, se não ouviram o nosso especial da TGS que saiu sexta-feira, vai lá, escuta, comenta. E mais uma noticiazinha é que não teremos Game Talk nesse querido episódio. O que? Oh não! Oh não! Oh não! Jeffrey! Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que estamos preparando alguma coisinha com o Game Talk. Agora o Nerdrop vai ser sua dose de notícias e quando você quiser bater um papo sobre o videogame, a gente vai dar um jeito. Escreve aí nos comentários, vamos criar especulação. Vamos ver se você adivinha o que é. E aqui comigo está o Kodoji, que abriu esse bloco e eu tomei ele de volta, que é meu. Meu! É o Kodoji. Aí, galera, vamos ver se vocês gostam do que eu tenho pra mostrar pra vocês. E também temos o Jefferson. Jefferson, fale de onde você é e se apresente, por favor. Olá, galera. Eu sou o Jefferson aqui do blog Eden Publisher. E primeira participação aqui no Nerdrops. Vamos ver se vai ficar bom. Pois é, se você não sabe, o Eden Publisher, ele tá aqui do lado no Nerdrops, na galera dos parceiros. A gente não precisa nem botar o link, você vai lá. E ele é um que tem um fundo branco e que a palavra Eden Publisher vai aparecendo. É um dos poucos animados. Vamos deixar de papo furado e vamos para as notícias, meu cara? Tem pouca notícia, mas a gente vai falar com classe, né? Primeira notícia aí, galera, é o hardware do 3DS que foi revelado aí nessa semana, mais especificamente aí dia 21, nessa terça-feira passada, né? Que tava mostrando o hardware do novo portátil da Nintendo, o Nintendo 3DS. Foi divulgado no site da IGN, né? Que a CPU dele é de 2 vezes de 266 MHz, ARM11. Não sei o que isso quer dizer. O GPU dele é uma pica de 200, né? 133 MHz de GPU pela TMP. Tem 64 MB de RAM, caramba, velho. 64 MB de RAM. RAM de vídeo de 4 MB e armazenamento de 1.5 de flash. De memória flash, no caso, né, galera? Ah, então assim, o que podemos ver é, ele tem uma, essa memória RAM de 64, vocês não tem que pensar que, olha, o meu computador é muito potente. Lembra que o seu computador tem memória para gerenciar todo o seu sistema operacional ali? Não, vai começar o DS, vai ser bem básico, e a resolução também é bem pequena. Para mim é meio vago, porque as coisas que muita gente conseguiu fazer no DS e nem tentou no PSP e vice-versa, deu pra ver muita coisa que não era... O hardware não interessava muito, né? O pessoal queria mais era fazer pra aquela plataforma. Então, sei lá, eu acho... Tá aí as especificações, eu queria saber dos ouvintes, quem entende de coisa pra hardware, de hardware pequeno, essas coisas. Fala aí se é importante isso, o que que isso quer dizer pra gente. O hardware é do 3D normal, do DS normal é maior que esse? É a mesma coisa, vocês sabem dizer? Ele é bem mais potente do que o DS, porque a tela de cima já roda em maior resolução e com refresh rate duplo, que é o que possibilita o 3D. Que, então é pelo menos duas vezes mais... A tela de cima, pelo menos a renderização gráfica da tela de cima é pelo menos duas vezes mais potente que a do DS tradicional. O que importa mesmo é que todo mundo vai comprar porque é 3D, né? Eu vou comprar porque não, é DS, cara. Não vou comprar porque é 3D. Eu também. O 3D pra mim é um bônus, porque nunca vi um videogame com tanto suporte quanto o portátil da Nintendo. Cara, eu acho que assim, tu tinha comentado, né, que talvez não... Que o DS ele não tem assim um grande hardware, mas acho que isso é o que faz os jogos dele serem bons, né? Essa limitação do hardware dele, cara, porque realmente os gráficos do DS são bem fracos mesmo, mas isso não importa. O que importa é a diversão do jogo mesmo, e o 3DS tá vindo aí com tudo. É verdade, eu ouço muita gente reclamando do DS, que ele não compra porque os gráficos são ruins, mas pelo que todo mundo fala, eu nunca joguei nenhum portátil, mas pelo que todo mundo fala, o DS é ótimo, o 3DS então deve ser... Eu acho que o DS e o 3DS são diversões garantidas, eu acho que o pessoal tem que perder esse preconceito, ainda mais estando na palma da mão. Não é que nem você comprar uma TV de 5 mil reais e o seu Wii fica feio. Não, na palma da mão a proposta tá ali, então Até porque, né, Vivaco, custa o quê? Metade de um console convencional que precise de uma TV, cara? Não tem como você exigir que algo custe mais barato, que seja limitado, tenha os gráficos perfeitos, cara. É, até porque são coisas diferentes, sabe? A única coisa que eu exigiria do PSP seria mais jogos de qualidade como tem no DS. Mas ele tem muitos, muitos, muitos. É porque são duas pilhas gigantescas de jogos. Só que o DS tem lá, isso eu tô chutando o número, pessoal. Tem uns 500 e o PSP tem 300. São muitos jogos bons, mas em comparativo, passou por mim mais coisas boas pelo DS do que pelo PSP. Let's do this. Nintendo completa 121 anos. Mas me diz aí, Viva, já existia esse videogame há 121 anos atrás? Claro, cara. Minha avó joga o mesmo videogame que se jogava 121 anos atrás. Que é o jogo de cartas. A Nintendo era fabricante de um joguinho de baralho. E inclusive, se você pegar o jogo de DS chamado Clubhouse Games, que é um jogo fantástico pra jogar com seus amigos online, que tem mais de, acho que tem mais de 20 jogos, tanto de baralho quanto de gamão, xadrez, damas. Se você pegar esse jogo, o último jogo que você habilita é o jogo clássico de baralho da Nintendo. Tem as instruções pra jogar e tudo mais. E parabéns, Nintendinha. É, completou 121 anos aí no dia 23 de setembro. É. E fundada pelo Fusajiro Yamu. Como é que é? Yamauchi. Fala aí, você que entende. Fusajiro Yamauchi. Fazendo 121 anos, mas com um corpinho de 115, né? Rachando o pique de ganhar dinheiro. E a Sony devia aprender com ela. A Sony daqui a pouco vai começar a fazer baralho. Não só a Sony, né, cara? Não só a Sony, cara. A questão é que a Nintendo, ela vai pela tua diversão. Ela não... Acho que esse é o grande diferencial entre o Wii e o Play 3, por exemplo. É a diversão que você tem nos jogos e em vez de gráfico. Se ela conseguir fazer um bom gráfico, ela vai fazer. Se ela não conseguir, ela vai prezar pela sua diversão. Esse é o paradigma da Nintendo, vamos dizer. Todo mundo fala, não gosto porque o gráfico é feio. Enjoa rápido, enjoa. A gente tá mais maduro, a gente tá mais velho, a gente tá de saco cheio de ver coisa feia que deveria ser bonita. Mas, ainda assim, eu sei que todo marmanjo que escuta esse cast, que pode estar vivendo de high definition e não sei o que, sempre fica curioso ou abalado quando a Nintendo mostra um Mario novo. O melhor jogo que eu joguei nessa geração atual, eu já estou nessa geração desde 2006, o melhor jogo que eu joguei foi Super Mario Galaxy, no Wii, e vendi o meu Wii com raiva. É fantástico. Não tem nada que se equipare. Me desculpem os fanboys. Eu não tenho Wii e não pretendo comprar de novo. Eu estou falando isso de uma pessoa que não gosta do console. Mas o melhor jogo que eu joguei está no console da Nintendo. Eu sempre tive curiosidade de jogar esse Mario Galaxy. É bom mesmo, como todo mundo diz? Vale a compra do Wii. Sem brincadeira. E tenho dois agora. Estou morrendo de vontade de jogar. Eu compro o Wii de novo, hein? Não tem dinheiro para isso não, meu amigo. Não tem. Eu sou que nem o Diego dos Santos, né? O nosso amigo ouvinte milionário. Mas oi! Let's do this. Pois é, pessoal. O jogo que eu não sei quando, não sei onde eu vou jogar. Tem mais uma notícia. O meu tipo de jogo favorito, Fallout New Vegas, tá pra sair aí. Eu queria jogar ele no meu querido 360, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Então acho que eu vou ter que jogar ele no Play 3. E a gente vai colocar um link aí do vídeo dos produtores falando. Pra quem não sabe a história do Fallout, Fallout é um mundo pós-apocalíptico. Depois de alguma guerra ou algum acontecimento, os Estados Unidos ficou devastado. Você joga alguns séculos depois desse grande acontecimento. No caso desse jogo, do Fallout 3, que é o antecessor do Vegas, você joga na cidade de Washington. E tem rumores de que ninguém sabe como estão as outras cidades dos Estados Unidos. E a New Vegas é porque descobriram que Vegas está quase que completamente funcional, mas no mundo pós-apocalíptico. Então, eu tô aguardando ansioso. Kodoji, o que, que você achou aí que os... que a galera falou sobre o Fallout, o que, que você achou? É, eles, na verdade, eles apresentaram como é que tá o jogo, né, cara? E eu tô dizendo, e eu digo que vai arrebentar a boca do balão esse jogo. Nossa, acho que... combina pelo menos com a trilha sonora, que é toda de LP e música velha, essa expressão de arrebentar a boca do balão. É, então, cara, eu já tava totalmente no espírito do jogo, por isso que eu falei assim, supimpa, né? Cara, mas supimpa. É uma brasa, mora. Moro. Não, realmente, Fallout, eu tô esperando muito esse jogo. Fallout é incrível. O 3 é maravilhoso. Pelo que eu tô vendo aqui desse vídeo, esse aqui parece estar melhor ainda. Cara, eles explicam, né, sobre as armas todas, porque, na verdade, é os anos 50, né, no futuro. Então, é algo bem bacana, assim, de se ver. Fallout New Vegas, acho que tá sendo... com certeza tá entre os top 5 de jogos mais esperados do ano. Talvez, na minha cabeça doentia, seja isso, mas acho que é... Na minha também. Acho que é geral, cara. Acho que todo mundo tá querendo ver como é que vai ser o Fallout. Os que gostam e os que não gostam também. E mesmo que seja só pra falar mal. Mas é um jogo aí que eu tô esperando e com certeza vai ser bom. Let's do this. Brinde do novo Donkey Kong. Me diz aí, Vivaco e Kodos, o que vocês acharam aí de vestir seu emote de banana? Bom, eu já fazia isso, mas era com cascas normais de banana. E por isso que eu vendi o meu Wii, né? Porque... Tava um cheiro insuportável, né? Tava as formigas e tal. É, o meu devia também. Devia ter um nojo pra jogar, né? É, não, escorregava sempre. Meu personagem ficava caindo. Era bizarro. Mas, assim... Ah, cara. Ó, falando sério... O brinde, cara, é aqueles brindes que dá muita vontade de ter, porque tem lugar pra você pendurar o seu emote, tem um chaveirinho. É pra vir com um dos jogos mais esperados de todos os tempos do Wii. E ainda tem esse brinde. Eu acho que qualquer coisa que fortaleça essa compra, que já é mais do que certa pra todo mundo que tem o Wii, até gente que não tem o Wii ficar bem abalado. Qualquer tipo de fortalecimento disso é perfeito. Ah, cara, eu compraria, com certeza, se eu tivesse um Wii e dinheiro, né, com certeza, compraria. É, porque, poxa, é um brinde simples, né, cara, mas é divertido. É aquela coisa que a gente acabou de falar da Nintendo, né? É a diversão das coisas. Né? É um brinde, poderia até ser considerado bobo, infantil, né? Mas, cara, duvido que não tenha alguém, o gamer que seja, cara, que nunca, o gamer que seja, assim, de 10 anos atrás, né? Que de uns 10 anos atrás, que não, nunca tenha jogado Donkey Kong, velho. Exceto criançada, que tem 10 anos atualmente. Mas, assim, pessoas que têm 20 pra mais que nunca jogou Donkey Kong. Ó, façam um favor, vocês aí, ouvintes que estão com o neném a caminho, galera que já tem filho, instala um emulador ou compra alguma coisa e ensina o seu filho a jogar esses jogos do Super Nintendo. São muito bons, cara. Jogo sem violência, jogo de coordenação motora, raciocínio. Jogue campanha... Seu filho merece jogar um Super Nintendo. É verdade, Super Nintendo era muito bom na época. Criou meu caráter, cara. Jogar Donkey Kong criou meu caráter. Tanto é que eu pulo na cabeça das pessoas, saio correndo atrás de caixa de banana, sabe? Jogo barril nos outros. É, não, por isso que eu nunca mais te chamo pra churrasco aqui em casa, velho. Minha avó não consegue mais levantar. Desde um barril, eu sei que ela tava provocando. Ela começou a dançar na sua frente e tocar a música do Último Chefe. Até todo mundo faz, cara, isso, mas assim, pô, era aniversário dela, né? Todo dia que se faz 92 anos, né? Não, cara, os olhos viraram e eu... Cadê o barril? Cadê o barril? Joguei o barril na tua avó, cara. Como é que ela tá hoje em dia? Hã? Como é que a tua avó tá hoje em dia, cara? Cara, ela conseguiu pegar uns power-ups antes da última fase e agora ela tá com metade da energia cheia. Se ela completar com... Se ela pegar mais umas 3 moedas, ela ganha uma vida e fica tranquilo. Let's do this. Pra você que tava pensando em comprar o seu Little Big Planet ainda esse ano, botar ele na sua lista de joguinhos queridos de 2010, eu sinto muito, mas a Media Molecule e a Sony empurraram ele pra janeiro de 2011. A gente tem que torcer que ele saia lá pro final de janeiro, porque aí chega aqui no Brasil no começo de fevereiro. Chegando no começo de fevereiro, já dá pra juntar o salário de janeiro com o de fevereiro, pra que não fique pesado comprar de uma vez só. Tá, deixa eu começar de novo. Acho que é uma pena o jogo ter que ser adiado, né? Ele ia sair agora em novembro. Poxa, muito em cima da hora pra avisar que o jogo não vai sair mais, né, cara? Mas é... Bom, acho que o pessoal vai conseguir esperar, sim. E esperando, né, que seja pra boas notícias, que o jogo saia melhor, né? E que tenha sido um bom motivo. Com certeza tem algum bom motivo, porque é um jogo que vai vender bastante, é um jogo muito bom. Esse tipo de coisa não me assusta, foi que nem quando a Blizzard falou que só em 2010 que ela ia lançar o StarCraft 2. Ela anunciou isso em 2006, 2004, sei lá, em 2008, e todo mundo falou, contanto que fique bom, eu não me importo esperar. Eu também não, porque vai ter muita coisa pra se jogar até lá. Então eu acho que vai ser uma boa espera. Não vai faltar coisa pra vocês jogarem, gente. Let's do this. Então, meus queridos, no vídeo da semana, o Kodoji, me explica, esse vídeo é um trailer? Não é um trailer, não é um... É um vídeo de gameplay? Não é um gameplay. É um clipe musical, que nem da outra semana? Não é um clipe musical. Então é o que, Kodoji? É um vídeo de divulgação do novo Halo Reach. que conta aí com o Snoop Dogg e um outro rapper que eu não lembro o nome, e o ator de Chuck, e mais um outro maluco ali que eu não sei quem que é, mas é muito engraçado os caras jogando e um tentando atrapalhar o outro. Isso aí me lembra das vezes em que a gente jogava GoldenEye ou Perfect Dark e um tentava atrapalhar o outro pra conseguir vencer. E cara, é muito bom, muito bem trabalhado, por mais que a gente saiba que o Snoop Dogg e os outros caras não saibam jogar, porque realmente, cara, eles não sabem jogar, tu consegue ver que eles não estão mexendo porra. Eles estão nem mexendo no controle, eles estão só apertando o botão desesperado ali. Mas é muito legal, cara. Muito legal aí a produção que o pessoal fez pra divulgar o jogo. Pois é, pessoal. E agora vocês vão continuar com a programação normal do Nerdrops. Aqui comigo, que gravou rapidinho, agradecendo, temos o Jefferson, da Eden Publisher. Obrigado aí, Viva. Meu querido Kodoji. A gente tá no cast, Viva? Eu não faço a menor ideia. Eu tenho que ver, eu tenho que averiguar. E não se esqueça de ouvir também o cast que saiu na sexta-feira da Tokyo Game Show, só com as novidades que saíram lá, tá? Essa semana foi fraca de notícias, mas qualquer notícia que aparecer por aí, fica de olho na parte de notícias do Nerdrops, comente se você gostar, e um abraço pixelado pra vocês. Miscelânea. E a primeira notícia: agentes secretos britânicos usam esperma como tinta invisível, diz livro. Eu só tenho uma pergunta que todo mundo já deve saber, mas se não sabe, eu vou fazer de qualquer maneira. Que porra é essa? Eu tô redecorando meu quarto, pintei ele hoje. Cara, ou seja, galera, quando você estiver no momento sofá, vendo as fotos que está carinhosamente selecionado, quando você estiver no seu flap, flap, flap, flap, flap, flap, flap, quando você estiver batendo a berinjela, bota um óculos escuro, uma parte de cima do terno gravata e fala que você é um agente secreto britânico. Acabou. O que você tá fazendo? Tô produzindo material investigativo, mãe. Meu Deus. E lembre-se, se você está usando um terno, se masturbando e falando que você está produzindo material investigativo para sua mãe, tem alguma coisa muito errada com sua vida. Oi. Mas você escuta o Nerdrops, então é bom. Bom, aqui diz que o MI6, né, ele que acabou ganhando fama e notoriedade só por causa da franquia 007, ele realmente confirmou a tentativa do uso do líquido. Diz que em junho de 1915, o representante da inteligência militar britânica, Walter Kirk, na França, escreveu que o primeiro chefe do MI6, conhecido como Mansfield Cumming... Ah, não, velho. Não tá pronto assim, não, né, cara? Ok, a notícia. Vamos pro momento sofá? Pelo amor de Deus, corta a notícia. Pera aí. Ele estaria fazendo pesquisa sobre tinta invisível na Universidade de Londres. Bom, e enfim, este indivíduo, né? Ele anotou que a vida ouvido de C, que era como conhecido o agente Cumming, que assim era a sua alcunha, né, dentro do comando do MI6, que a melhor tinta invisível é realmente o esperma. O esperma, ele não reagia aos principais métodos de detecção de tinta invisível utilizados na época e ainda tinha a vantagem de ser um material disponível facilmente para os agentes secretos. Oh, imagina, o agente caminha. Sabe quando é a abertura do 007, aí mostra aquele quadro, ele dando um tiro na tela e fechando a íris? Sei. Mas olha só, isso daqui diz que gerou tantas piadas, cara, que o outro funcionário do MI6, que era o pesquisador responsável pela descoberta aí, ele acabou se desligando do departamento, cara, por causa disso, cara. Mas eu acho que eu entendi por que é a melhor tinta invisível, porque ele não conseguia ver porra nenhuma. É verdade, cara. Bom, aqui só mais um adendo, né? O historiador Keith Jeffrey diz que ele teve acesso aos arquivos do serviço secreto para escrever o livro MI6, The History of the Secret Intelligence Service, de 1909, que cobria, né, os anos de 1909 a 1949, e tudo isso aí conta com as histórias dos primeiros anos da agência, cara. Não sei o que falar. Eu não sei se eu quero falar, na verdade. Então escreve aí. E é isso. Essas semanas passadas a gente anunciou aí um boneco perfeito do Stallone, né? E, cara, era muito legalzinho e tal. Que era da Hot Toys, inclusive, né? Essa semana aí saiu também um Hot Toy, cara, que é do Arnold Schwarzenegger, no primeiro filme do Terminator. E, cara, muito perfeito. O que vocês acharam aí? I wanna buy it now! Cara, eu acho muito mais legal, cara, quando eles fazem com temas de coisas antigas, né, cara? Eu acho, assim, eles reproduzem bem o lance, até o figurino, cara, que, pô, é composto de roupas, de tecido mesmo e tudo mais, cara. Hot Toys, como sempre, fazendo a gente babar e sem um... Babar e gastar. Babar e gastar não, porque a gente não tem nem pra pensar em gastar, cara. É, cara, eu curti bastante esse bonequinho, tá bem perfeitinho, viu? É, inclusive ele tá com o figurino que ele rouba do Bill Paxton no primeiro filme. E o fato que você sabe exatamente esse detalhe já mostra o quanto o Oliver Pérez é o Oliver Pérez. Só que tem um negócio, na quarta imagem aqui, cara, tá faltando o cavalo, né? Cavalo. Imagina que teria uma... Só pra completar aqui mais um pouco, né, tem, pelo que a gente nota nas imagens, tem aí, não entendam por trás, por favor, cabeças intercambiáveis, inclusive com a versão que ele, né, se mutila pra tirar um olho danificado e melhorar a visão do Terminator e tal. Só que esse boneco é bem feito, né? Que nem o do filme. É, exatamente. É. Aquele, por favor, faça um favor a você mesmo e assista Terminador do Futuro 1. Primeiro você vai ter que se deparar com o pinto do Arnold, né? Foi a pior coisa que pôde acontecer. Aparece o pinto do Arnold? Cara, aparece, cara. Ele andando pelado no começo, eu falei, olha, será que ele tá pelado mesmo? E aí respondeu a minha pergunta. E aí, o que, que você achou? Achei demais. Momento Sofá. Pois é, pessoal, pra vocês aí que acreditam na higiene pessoal... Na redenção. Nós estamos colocando fotos clássicas da Demi Moore aí no momento sofá. Clássicas, antes de silicone, antes de arredondar, antes da Gillette, antes de muita coisa. Ela ainda tá com a mesma cara, ela é muito bonitinha, mas, por favor, cliquem só nas fotos que mostram os peitos. Façam um favor, que vocês vão ter uma boa visão, porque ela tá muito bonita nessa época. Só que tem um detalhe, Vera Fischiano, Claudio Hanico, que é assustador. Mas as fotos são boas, ela tá com uma carinha boa. Eu quero saber do Sussi, e aí? O que você tá aprovado esse momento sofá, assim? Cara, apesar da vegetação densa, tá aprovado, sim. Quase consigo ver o clitóris, né? Quase, né? Você é um super-homem? Não, e tem que tomar cuidado, né? Porque se trocar a visão de calor com a visão de raio X vai pegar fogo muito rápido, né? Mas uma coisa que gostei nela foi o mamilo dela. Mamilo, velho. Que bonitinho. Se eu tivesse presente nessa cena da... que nem o Vivacqua definiu esse momento Claudio Hanico, eu diria pra ela, olha, minha senhora, seu filho tá nascendo e ele é punk. Ai, muito bom, muito bom. Ai, eu não tenho mais nada que falar. Curtam. Como o Sus falou, é uma delícia. E esse foi o nosso momento sofá. Sim. E quem vai pedir a música hoje? É o Miopia ou o Polar? Não, né? Não, vai ser eu. Não, vai ser Nana Neném. Nana Neném. E aí, qual vai ser a música de hoje, meus queridos? Ah, eu queria escolher dessa vez, faz tempo que eu não peço. Então peça, meu querido Dodge, peça. Eu queria escutar Prong com Man's Ruin. Ah, música de macho? Macho. Tá bom, então pode. Mesmo se não fosse música de macho, eu danço a qualquer ritmo. Bom, senhores e senhoras, este foi mais um Nerd Drops, o de número 63. Dúvidas, sugestões, ideias, dinheiro, ações, cheque ao portador, mandem para nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. Fique com a música e até o próximo cast. E se você estiver ouvindo isso na Rádio Animix, tweet agora. Estou ouvindo o Nerd Drops na Rádio Animix. A gente quer saber se você está ouvindo. Um beijo na bunda. Opa, não é isso não. Um abraço pixelado para vocês. Cruz de pau. Don't ever tell me what I can't do, ever! Trying to semana também o site What's Play anunciou que a HBO tá pensando... Não, peraí, não. HBO, caralho. Fuder, velho. Extra número 1. Quem tá pelado no vento aí? Sou eu, velho. Pelado não. Eu tô no vento. Tá que nem o cara que pulou de paraquedas? O pé de... Deus do céu, velho. Aquilo é muito... Se existe um momento sofá, aquilo ali é momento cadeira de plástico rasgada, né? Pirocada na barriga. Eu passei o link pro Polar e ele foi lá e ficou bilu, bilu, bilu. Do que vocês estão falando? O cara que pulou de paraquedas pelado e o pau batia na bunda, porra. Era na bunda, velho.